No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Cá estamos nós, com os nossos poetas fadistas, com as nossas guitarras e violas, para lhe trazer 30 minutos repletos de alma portuguesa deste nosso tesouro português, que é o fado. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo em mais uma emissão neste dia 19 de junho do ano de 2011, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos começar esta nossa emissão com três bonitos fados, mas antes de dizer quem são, digo-lhe que pode nos escrever para canal2.radioantenaweb.info ou então para geral.radioantenaweb@gmail.com para pedir o seu fado. É à espera do seu pedido que nós aqui estamos, porque o seu pedido vale sempre muito para nós. Trazemos até aqui, então, aquilo que lhe faz bem a si ouvir, um gosto seu. Um momento português, mas bem ao seu gosto, bem à sua vontade. Vamos então ouvir guitarras e violas, poetas e fadistas com os seguintes fatos. Vamos chegar com Miguel Caninhas, Forcados do Aposento. Logo depois ficamos com Clara Gestrudes Dalpiás, que nos traz o fado Saudade das Saudades, e terminamos com Leopoldina da Guia, que nos traz Sou Feliz. Três fados, três momentos para si, aqui na sua Catedral do Fado. Relicário do Forcado, sinta jaqueta e barrete, casa de toiros e fado, barrete verde de Alcochete. As paredes carregadas de sonhos e tradições, são tantos os corações, tantas as almas lembradas nas pinturas penduradas. Na melodia de um fado que foi triste e magoado, na voz de quem o cantava, Catedral da Festa Brava, relicário do Forcado, herdeiros de tanta glória, forcados do Aposento, se sei o toiro a contento, salta-lhes logo à memória as toiradas que são história do Forcado de Alcochete. Bravo a pegar calhardete, de corridas afamadas, fardado de flor estampada, sinta jaqueta e barrete, no canto à entrada, na sala do matador, uma aguarela, uma cor, da mão do mestre pintada, mas está protejo virada. Essa sala do Forcado, recanto simples sagrado, de fadistas pegadores, é ou não é, meus senhores? Casa de toiros e fado, uma certeza me veste no corpo desta guitarra, este fado é essa amarra, a

olhe para o céu, para veres a cor dos olhos que ao nasceres Deus te deu. Olha bem longe e verás como ao longe se confundem as cores do mar e do céu. Olha bem longe e verás como ao longe se confundem as cores do mar e do céu. Oh, meu pobre coração, onde tudo é escuridão, só me resta um olhar teu. Gostava de ser ceguinha, guiada na vida minha pelos olhos que Deus te deu. Gostava de ser ceguinha, guiada na vida minha pelos olhos que Deus te deu. Fui numa prece ao Senhor a minha vida de pôr aos pés da Sagrada Cruz. Dava a minha vida a Deus se me desse os olhos teus que à minha vida dão luz. Dava a minha vida a Deus se me desse os olhos teus que à minha vida dão luz. Deus ouviu minha oração, tão cheia de devoção, tão magoada e sentida. Deu-me a luz dos olhos teus, sou feliz graças a Deus. Tenho luz na minha vida. Vamos prosseguindo agora com mais fados e mais fadistas. Vamos ficar com Caetano Chefe, que nos traz Barrete Verde de Alcochete. Depois ficamos com António Reis, Sejam Bem-vindos a Alcochete. E terminamos com A Menina do Mirante, na voz de Alfredo Marceneiro. São mais três fatos, três senhores para si, para ouvir, sentir e aproveitar. Venha às festas de Alcochete, verde barrete augustano, e veja como é diferente o ambiente ano para ano. E veja como é diferente o ambiente ano para ano. Barrete verde do povo, sempre novo é tradição. Quem nos visita e nos ouve, leva o meu povo no coração. Quem nos visita e nos ouve, leva o meu povo no coração. Campinos, toiros e fado, de braço dado pelas ruas, da terra mãe dos forcados, a cantar fados das vidas suas. terra mãe dos forgados, a cantar fado das vidas tuas. Uma fragata no Tejo deseja um beijo dar ao Tejo seu namorado, por ser forgado pronto a pegar. Ao Tejo seu namorado, por ser forgado pronto a pegar. Feira Franca e Arraial cheira a sal do salineiro, uma sardinha na braça, filho da caça para o forasteiro. Uma sardinha na braça, filho da caça para o forasteiro. Vem às festas de Alcochete barrete e morredouro, gravado no branco pano, sangue alvestrado em purpureiro, gravado a branco pano, sangue alvestrado em purpureiro. Seja bem-vindo às terras de Alcochete. Alcochete, vila moura milenária, que o venturoso rei aqui nascido lhe deu foral. E a esperança e a fé se vestiram do colorido de um rosto curtido pelos ventos mornos do sabal. Sinta o ar fresco da manhã e a meio do dia, veja o olhar doce da nossa gente nos sorrisos abertos da simpatia. E no calor de um beijo de sabor a sal, perfumado pelos ventos da marzia. E à tardinha assista ao sono de um poente, quando o sol, dorminhoco e sonolente, se veste de púrpura e oiro e deita-se a esteira verde mar das águas paradas do Tejo e dorme docemente, docemente, docemente. Docemente, docemente, docemente. Quem mesmo olhar ganhado se vai embriagar e essa boca insinuar. Olha a alegria perdura e a rua fresca me cura. Menina lá do dia e a rua fresca me cura. Menina lá do dia. Anda a brisa com desvelo, a perfumada, a luz e a linda, a salpitar no vizinho dos anéis do seu cabelo, a salpitar no vizinho dos anéis do seu cabelo. É abençoado modelo de mulher da minha raça, pois toda a gente em que passa olha aos céus e diz ao vê-lo que a menina é uma estrela toda vestida de caça. Que a menina é uma estrela toda vestida de caça. O meu amor vai um dia à minha terra e virá que do seu mirante lá é um fogo de cotovia. Morá como se estancia perto da paisagem formosa que se estende graciosa num encanto sem limite. Casa sei o meu convite, dei que me vista saudosa. No domingo há procissão com andores dos mais ricos, todos aos pobres bailarinos, fogo preso, animação. Todos aos pobres bailarinos, fogo preso e animação. Lá encontra um coração que de amor se despedaça. Portanto, a menina faça esse coração vibrar, dando-lhe um simples olhar e um adeus da sua graça. Dando-lhe um simples olhar e um adeus da sua graça. E chegamos ao fim da nossa emissão de hoje. Pois é, vamos embora, mas para a próxima semana cá estamos para mais uma Catedral do Fado. No próximo sábado prometo-lhe trazer mais 30 minutos da nossa alma portuguesa, bem como no domingo, também volto a trazê-los. Vamos terminar esta nossa emissão com três fados, como já é habitual. Mas antes, relembro-lhe o nosso e-mail para onde nos pode pedir o seu fado, geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. Vamos terminar com Maldita Droga, na voz de Ingrid Gualdrapa. Logo depois, ficamos com Mensageira do Fado, na voz de Mena Leandro. Terminamos esta nossa emissão de hoje com Lençóis de Fado, na voz de Paulo Filipe. São assim as três músicas, os três fados, as três vozes que ficam para o fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje. Fique bem, tenha uma ótima semana e até ao próximo sábado. E até para os de mais idade. razão. Ao flagelo eminente que consome lentamente, sem sentido e sem razão. A droga que o mundo agita e rouba vidas à vida. A droga é passaporte para a viagem da morte, com frenética partida. Esta voz que me deu, para eu poder cantar esta canção singular que em Portugal nasceu. Qualquer sociedade, terão sempre quem lhes cante esta canção fascinante para poder matar saudade. Fascinante para poder matar saudade. E aqui hoje, tão saudosa, cumpre a missão preciosa que Deus quis ter-me legado.